antes. Jogado em meio a tudo, perdido em pensamentos, valorizei o mundo e não os sentimentos. Eu nunca ouvi falar, me ensina como faz. Entrego a minha vida, agora eu quero mais. Eu quero mais Jesus, eu quero mais sentir como é viver com esse amor. Eu quero mais Jesus, me diz onde seguir, sou seu discípulo, Senhor. Eu quero mais Jesus, eu quero mais sentir como é viver com esse amor. Eu quero mais Jesus, me diz onde seguir, sou seu discípulo.